mas neste momento, analisando aquilo que foram os dados da candidatura, eu penso que à semelhança do que está a passar com o Politécnico de Coimbra, analisando os dados do Conselho do Concurso Nacional de Acesso, podemos dizer que a fase mais negativa da escola foi ultrapassada, e foi ultrapassada com sucesso, e eu devo dizer que o mérito desse sucesso é naturalmente dos professores da escola, dos funcionários da escola, dos estudantes da escola, mas também da ajuda preciosa que a autarquia de Oliveira do Hospital sempre deu à escola de Oliveira do Hospital. E, portanto, também expressar uma vez mais aqui, já o tinha feito noutras ocasiões, o agradecimento do Politécnico de Coimbra, ao Sr. Presidente da Câmara, à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, à Comunidade de Oliveira do Hospital, a todas as entidades que têm, de facto, feito da defesa da escola uma bandeira importante e que, no fundo, nos permitem estar hoje aqui, neste momento, numa escola que pertence ao Politécnico de Coimbra, mas que está situada em Oliveira do Hospital, às quais eu não quero voltar, porque estão ultrapassadas, mas o Politécnico de Coimbra defendeu e defende a escola de Oliveira do Hospital. Temos neste momento uma escola que está a encontrar o seu caminho, foi aprovado recentemente e foram submetidos à acreditação novos cursos para a escola, e eu estou convencido que os novos cursos que foram apresentados e que vão ser acreditados, espero eu também, para a escola de Oliveira do Hospital, possam encontrar e ser de facto uma solução para a procura e que, no fundo, tragam a esta cidade alguns estudantes.